queria que você fosse a minha sereia. Queria ver você aqui deitada na areia, em cima da toalha, praia aqui nesse calor. Tô toda bronzeada, eu passando bronzeador. Sentindo seu cheiro, sentindo seu sabor, cafuné no seu cabelo. Cheio de desejo, vivendo esse amor e beijando seu corpo inteiro. Nós, na beira do mar, camarão pra comer e um suco pra tomar. Nós, na beira do mar, quando o sol nascer até a lua chegar. Fazendo tudo de bom e desfrutando da vida, sabendo que o coração só bate por tu, guria. Não adianta tentar outro relacionamento, gata, a gente se ama, tu não sai do pensamento. Então vem, que eu quero te namorar, quero te fazer feliz, quero te realizar. Vem, aqui que é o seu lugar, do meu lado minha linda, aqui que é o seu lugar. Então vem, que eu quero te namorar, quero te fazer feliz, quero te realizar. Cada vez, aqui que é o seu lugar, do meu lado minha linda, aqui que é o seu lugar. Tô na boleia da nave, tu comigo no carro, nós se jogando pra night, nós se beijando no carro, fazendo amor no carro, eu e você, gueguegueu, fazendo amor no quarto de casa ou no motel, fazendo compra no shopping, tomando aquele sorvete de amorar, amorado, ou tomando milkshake. Eu vou comprar meu skate e você junto comigo, eu vou comprar meu skate, eu vou te dar um vestido, eu vou comprar um perfume com cheiro de maçã, eu vou falar que te amo, linda, todas as manhãs, vou te levar pra lugar lugares que tu nunca conheceu. Vou te mostrar, minha princesa, que eu quero ser teu plebeu. Eu vou te dar um bom dia, gata, porque tu merece o amor do plebeu, gamando o bang do cash. Não vai ter mais estresse pela jota de 100. Não vai ter mais estresse, gata, vamos viver bem. Então vem, que eu quero te namorar, quero te fazer feliz, quero te realizar. Gata, vem, aqui que é o seu lugar, do meu lado minha linda, aqui que é o seu lugar. Então vem, que eu quero te namorar, quero te fazer feliz, quero te realizar. Cada vez, aqui que é o seu lugar, do meu lado minha linda, aqui que é o seu lugar. Uma rosa pra você, duas rosas pra você, rosas só dou pra você, linda, só quero você. Você entende? Linda, tu és minha miss, tu és minha alma gêmea, só tu que me faz feliz. Amor à primeira vista, seus olhos são tão bonitos, gata, adoro seu jeito, você combina comigo. Tu é magia na ilha, adoro ficar contigo, gata, longe de você, fiquei um tempo perdido. Mas quando te encontrei, linda, quando eu te encontrei, linda, me apaixonei, linda, pra ti me entreguei, pra nós viver esse amor, beija, beija e amar, pra gente se conhecer, pra namorar e casar. Já conheci várias mina, mas só tu me conquistou. Já conheci várias mina, mas só contigo rolou. Então assim que vai ser, daqui pra frente é amor. Eu vou te dar uma rosa e vários buquês de flor. Então vem, que eu quero te namorar, quero te fazer feliz, quero te realizar. Gata, vem, aqui que é o seu lugar, do meu lado minha linda, aqui que é seu lugar. Então vem, que eu quero te namorar, quero te fazer feliz, quero te realizar. Gata, vem, aqui que é seu lugar, do meu lado minha linda, aqui que é seu lugar. Então vem, que eu quero te namorar, quero te fazer feliz, quero te realizar. Gata, vem, aqui que é seu lugar, do meu lado minha linda, aqui que é seu lugar. Então vem, que eu quero te namorar, quero te fazer feliz, quero te realizar. Gata, vem, aqui que é seu lugar, do meu lado minha linda, aqui que é seu lugar.